Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe e envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. Na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 25 de abril de 2021, uma manhã bastante fresquinha aqui em Santa Bárbara do Oeste, e é com essa linda imagem do Parque dos Ipês que passamos a introdução do programa Visão Espírita para mais um estudo dessa maravilhosa doutrina. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e que nos dão o prazer da sua sintonia. Essa sintonia é que valoriza o que nós fazemos. Como obtemos esse retorno, e é um retorno muito prazeroso, é por isso que nós três não largamos esse osso. Todos os três, todos os domingos estão aqui, não dão vaga para mais ninguém. O time é só nós, né? Porque é gostoso de fazer, a gente tem prazer em estar aqui. Um bom dia a todos e que possamos fazer um bom programa. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia a todos que já estão nos acompanhando nessa manhã gostosa de temperatura agradabilíssima, com um solzinho ainda, dia perfeito para você entrar em sintonia com o plano espiritual, viu? Aproveita o dia, um bom programa para nós. Muito bem, meus amigos, realmente a gente destaca sempre essa nossa harmonia, essa nossa sintonia, para que o programa possa abranger assuntos mais variados, de maneira mais profunda, né? Muito bem, meus amigos, uma das observações que eu tenho feito ao ler e estudar o livro Gênesis é que a gente descobre quase que um outro livro ao ler e refletir nas frases de Allan Kardec. À medida que você vai lendo as frases, as colocações, isso nos remete para outros pensamentos e parece que tem um outro livro atrás do livro. E é em cima desse conceito que nós baseamos as perguntas no dia de hoje. E para a introdução desse programa de hoje, que tem o nome de Em Busca do Bem, porque estamos estudando a origem do bem e do mal, mas nós estamos em busca do bem. Eu fiz essa pequena introdução, que eu faço a leitura para todos nós. Ao observarmos a vida, vemos que nela existe uma dinâmica de evolução através de infinitas transformações. Seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual, tudo converge para o equilíbrio e para o bem maior. O que identificamos como o mal é o distanciamento desse movimento evolutivo. Na verdade, o mal é o conjunto de ações que nos fazem sair fora do traçado da constante evolução. Em sua infinita sabedoria, Deus utiliza esse falso movimento para despertar a consciência daqueles que se embrenharam por esse desvio da evolução. Muito bem, então, com essa pequena introdução, nós agora vamos começar o programa Visão Espírita, tentando achar esse bem, sentir, viver esse bem, né? Em busca do bem. E recorremos ao livro Fonte Viva, é um livro de rotina, em que o Emmanuel, mais uma vez, traz uma lição belíssima, embora o título, num primeiro momento, surpreenda-nos, mas é o capítulo 145, cujo título é Guardai, e ele coloca uma frase de Paulo, a epístola aos Filipenses, guardai-vos dos cães, a mesma frase. E Emmanuel escreve, somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do divino pastor em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentaliza o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontramos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las, vomitam impropérios e calúnias, gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam, generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos, reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Uma bela página, Luiz. Geraldo, essa página... Aliás, o nosso problema é cada página que a gente lê aqui, uma parece maior, melhor do que a outra, né? E essa é lindíssima também. E nós carregamos esse bem dentro de nós. Nós fomos criados por Deus. E aquele que nos criou, já nos criou com esse potencial dentro de nós. Só que nós leremos na Gênesis, lá aventa a hipótese de Deus ter nos criado perfeitos, né? Para que tanto trabalho para chegarmos à perfeição? É que, na realidade, a sabedoria de Deus é tanta e, às vezes, a gente demora para entender, né? Mas o que que acontece? O mal não está dentro de nós, o bem está dentro de nós. O mal é aquilo que chamam, às vezes, de tentação, né? Aqueles acenos. O Alan comenta muito assim essa frase aqui, distraídos vamos vivendo. Então, nestas distrações, nos chamam a atenção certas coisas, nos atraem. E aí é infalível. A gente é atraído por aquilo, se assanha, vai lá, dá uma olhadinha, mergulha, mas fatalmente a gente dá com a cara no chão. A gente se frustra. A gente chega por um processo de dor ou por um processo de inteligência, a frustração. Então, nós retornamos ao bem que está dentro de nós. Mas mais fortalecidos, mais experientes, mais um aprendizado maior. E Deus é perfeito. Então, ele elaborou um plano que nós temos todo o livre-arbítrio para ir e voltar, brincar, do jeito que a gente quer. Só que a gente vai chegar no final da nossa carreira mais calejados. A gente pode perceber certas coisas, se a gente desenvolve esse bem que está dentro de nós, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sensível. Você olha, você sabe ver onde vai dar, para por ali. Mas não, tem gente teimosa. E esses teimosos, que às vezes ficam raivosos, somos nós. Esses cães também fomos nós. Nós já passamos por esse período de cão selvagem muitas vezes. E nos corrompemos muito, levando gente para o mau caminho, e agora estamos aí pregando espiritismo feito doido. Né? Por quê? Porque a gente tem que refazer o caminho errado que nós fizemos. Então, nós não somos aqueles santinhos e os cães estão ladrando para nós. Não! Essa fase de cães nós já passamos, graças a Deus. E aí a lição nos recomenda que a gente guarde-se. Por quê? Porque nós precisamos ter cautela, prudência. Sede prudentes como a serpente. Né? Então, nada de ficar contemporizando ou disputando com esses cães. Porque você veja que o negócio deles é gritar. E aí, se a gente se desequilibra e começa a gritar também, aí a gente perde de 10 a 0. Eles gritam mais alto. Eles são mais perfeitos no escândalo. E nós, então, precisamos guardar-nos deles para que a gente não caia na mesma esparrela. Quietinho, observa, aproveita para desenvolver as boas qualidades, as virtudes, o tesouro que a traça não rói. O silêncio, a paciência, a calma. Então você vê que o esquema divino é perfeito. Os cães ladram, se nós seguimos o esquema divino, desenvolvemos as nossas qualidades, nos aperfeiçoamos, né? Eu nunca me esqueço, a Naizinha contando, da Dona Eugênia. A Dona Eugênia, ela recebia tudo com muito amor. Aí tinha um velho lá, bêbado, chato, se aproximou da casa dela e disse assim: onde é que mora a bruxa? Diz que ela estava varrendo a frente da calçada, ela botou o queixo no cabo da vassoura e falou assim: por quê? Que bruxa? Ela disse: aquela bruxa que dá coisa para os outros aí. Aí ela assim: ah, por acaso a bruxa sou eu. Então, nós precisamos aprender a nos comportarmos sempre como cristãos. E quem nos testa são os cães. Um abraço, Geraldo, até a próxima lição. Obrigado. Mas que lição atual é essa, viu, Geraldo? Que lição atual, né? Nós estamos vivenciando, né? Por sinal, semana passada eu fiz uma palestra sobre isso. Nós estamos vivenciando tempos de intolerância. E essa intolerância que a gente vivencia, né, nesses tempos, por sinal, não é de agora do Covid, essa intolerância ela vem de alguns anos aí. A gente aqui no Brasil era conhecido mais como um povo cordial, né? A gente recebia o pessoal de fora de outros países. Nossa, brasileiro é tudo bonzinho, né? Tinha até umas brincadeiras assim, em televisão e tudo mais. Mas realmente nós estamos, infelizmente, num processo, acredito, de transformação do povo brasileiro, e eu vou falar só do povo brasileiro, porque é onde eu conheço, né? De uns anos para cá, nós alimentamos muito um processo chamado intolerância. E eu fui fazer bastante estudo nesse último ano, né? Porque eu me vi sendo intolerante em março do ano passado, com um amigão. Então, naquela hora, eu falei assim: isso não está certo, né? Mas eu não fui ali entender, achar justificativa para minha intolerância, eu acharia várias, porque eu estava cansado, preocupado, estava entrando nessa história do Covid, eu não sabia o que ia acontecer com a empresa, eu não sabia, um monte de coisa na cabeça. Então, naquela hora, eu fui intolerante. Daí, eu fui nesses meus estudos, eu encontrei uma ideia que está sendo muito saudável para minha reflexão, que é assim, ó, é como se cada um de nós tivéssemos um potinho dentro da nossa mente, né, figurativamente, claro, aonde a gente coloca ali as nossas irritações. E elas começam de conta-gota, de gotinha a gotinha. Então, é o telefone que toca numa hora que eu não quero que toque, é a comida que não está no gosto que eu quero, outro dia eu fui colocar uma camisa, tinha caído o botão, peguei do cabide assim, caiu o botão. Aí eu falei, mas vou ter que pôr outra camisa. Aí eu fui procurar outra camisa, não tinha outra camisa do jeito que eu queria pôr. Aí eu gastei uns 5 minutos dessa história e eu não sou ligado a isso, cara. Mas naquela hora, aquilo me irritou, olha que coisa, né? É mais tonta, né, para irritar a gente, né? Mas me irritou. E aí eu falei, nossa, mas por que que eu estou irritado, né? Aí eu vi que eu estava cansado e tal, tal, tal. Só que é esse potinho de irritabilidade que a gente vai enchendo ele durante o dia, ou uma semana, ou vai enchendo, e se a gente não der conta de esvaziar ele de vez em quando de uma forma saudável, chega uma hora que a gente vai esvaziar ele de uma forma não saudável, né? Vai gritar com alguém, vai ser horrível com outra pessoa, vai entrar vai virar na família do outro, vai virar o balde na cabeça do outro para esvaziar o balde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa soma de pequenas irritações. As grandes irritações, eu acho que a gente já dá conta de lidar, porque elas são grandes, não tem como você passar por cima, você vai ter que lidar com ela de alguma forma, ela vai te incomodar também, mas você acaba processando. As pequenas a gente deixa de lado. E aí você vai nessa somatória de irritações, e se você não der conta, você está ficando com o balde cheio diariamente e está despejando o balde em todo mundo. Então, esse nível de irritabilidade é o nível que gera uma intolerância a todo momento. Então, porque se eu estou com esse baldinho da irritação levinho, vazio, bem vazio, eu vou conseguir ser muito mais tolerante com o outro do que se ele está cheio. Quando ele está cheio, na primeira contrariedade, eu despejo o balde no outro. Só que eu sou tão rápido de fazer isso, porque daí o outro também acaba se defendendo e despejando um balde em mim. Então, o meu balde que eu achei que eu esvaziei, ele já se enche automaticamente com a irritação do outro. E eu já fico com o balde cheio para outra intemperança minha dessa aí. Então, a gente, quando entra, existe o círculo vicioso e o círculo virtuoso, né? Quando a gente entra num círculo vicioso da irritabilidade, a gente começa a latir igual um cão selvagem, que é o exemplo do Emmanuel. A gente verborragia a mente do outro, o ouvido do outro, a gente irrita as pessoas, a gente irrita quem está do nosso lado, a gente, então, nem preciso falar que a gente permanece no nível de irritação pleno. A essas pessoas que estão nesse nível de irritação é que o Paulo nos convida a nos guardar, porque essas pessoas nos contaminam, porque elas desejam esvaziar o balde delas. E se você estiver ali na frente delas, ela vai despejar em você. Então, é assim, ó, a gente consegue melhorar alguém além de nós? Não consegue. A gente consegue mudar alguém além de nós? Não consegue. O máximo que a gente consegue é nos transformar aos poucos, e nesta transformação, talvez, quando bem feita, ser um exemplo que o outro pode olhar e falar assim, ah, eu gostaria de agir daquela maneira, né? Às vezes ainda você vai despertar, em agindo bem, ciúme naquele que não consegue, até irritação naquele que já é irritado, porque ele fala assim, não é possível, né? Eu lembro de uma história que meu pai contou. Meu pai é uma pessoa simples, né? Não tem posses materiais, e chegou um rapaz na loja dele, cheio de posses materiais, e falou assim pro meu pai, ah, Você é feliz, Alcides? Aí ele falou: claro que eu sou feliz, né? Mas como que você é feliz? Você é rico, Alcides? Ele falou: de dinheiro não, mas eu sou feliz. Mas como que você é feliz? Eu não sei como você consegue ser feliz. É impossível. Você fala bom dia para todo mundo, você sempre está com um sorriso no rosto para as pessoas. Não pode ser certo isso. Você deve ser fingido, né? Ele tava numa irritação, que é um desses cães aí, né? E eu sei quem que é a pessoa. Ele é um cão desse selvagem. Mas ele estava irritado pela calma do meu pai, porque ele queria achar um recurso para ser calmo daquele jeito. Mas não era um recurso que se compra. Não é o dinheiro que compra. Não é um estudo que compra. É a experiência de convivência com o ser humano. O Luiz falou muito bem, a gente antes do programa estava falando das novas gerações que vão nascendo com capacidades diferentes das nossas, habilidades diferentes das nossas, mais desenvolvidas. Mas o que é importante para nós que somos um pouco mais velhos? Exemplificar a paz, o amor, a concórdia. Porque tem muito jovem hoje nascendo dono da razão também. Ele sabe tudo, né? Mas ele ainda não tem a experiência da paz interior, da disciplina, da calma, da educação, né? Que a gente possa aprender, né? Lembra daquela passagem de Jesus: vigiai e orai. O guardar está dentro do vigiai. Nessa vigilância, guarde desses cães que latem demais. Deixa eles com os cães iguais a ele e vivencia a sua vida sem aquela convivência perniciosa. É isso aí, Geraldo. Geraldo, antes de depois que você terminar, eu quero fazer uma observação no final desse nosso quadro. Quando eu li esse capítulo, esse segundo parágrafo, eu li algumas vezes, porque fez muito bem ler esse parágrafo. Eu pensei assim: se de fato somos assediados pelos cães da ignorância quase todo dia, nós prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino. Imaginem, façam essa imagem na sua cabeça, a caravana sendo magnetizada pelo amor, pela bondade, pela inteligência desse condutor divino. Essa imagem me fez muito bem. Mas pode falar, Luiz. Geraldo, quando você escolheu essa lição, eu fui no Vademécum e tem uma outra lição também muito legal, e eu quero aproveitar, mas não quero aproveitar nesse tempo. Eu vou botar o pessoal para estudar em casa, né? Então, aqueles que estão nos ouvindo, leiam, reflitam e estudem a lição 68 do Fonte Viva, Sementeira e Construção. Não deixem de ler essa lição. 68 do Fonte Viva, Sementeira e Construção. Eu vou ler só a frase do apóstolo, tá bom? Beleza. Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo falando. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí vocês leiam a lição e vocês vão entender o Paulo. Valeu, Geraldo. Obrigado. Ô, Geraldo, deixa eu fazer só um pequeno comentário. Eu não vou. A Cidinha colocou aqui que ela anda impressionada com as forças do mal. Cidinha, eu queria comentar um pouco isso. O mal não tem força. Quem dá força ao mal somos nós, porque o mal é a essência da criatura. O bem é a essência de Deus. Quando nós damos força ao mal, a gente acha que o mal impressiona. Mas o bem impressiona muito mais do que o mal. É uma questão de sintonia. Emmanuel fala na introdução do livro, nos Domínios da Mediunidade, num texto que chama Brilha a Vossa Luz. Ele fala assim: A abelha busca o mel, o abutre a carniça. Não sintonize com o mal. Não sintoniza com o mal. Não dá ibope ao mal. Não retransmita o mal. Fale, pense e comente do bem. Você vai perceber que Deus age escancaradamente em nossa vida. E o André Luiz falou assim... André Luiz falou assim, o mal não merece comentário. Ô, Geraldo, acrescentando ao que o Alan está falando, não é que o mal esteja mais forte. A Cidinha, por se embasar de coisas boas, ela começou a perseguir mais o mal que existe. Sim, só isso. Você é uma boa percepção, sim. Eu entendo que esse é o caminho mesmo. A gente melhorar a nossa sintonia, a nossa percepção. Essas forças são divulgadas como se fossem fortes, mas na realidade nada maior. Como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Tudo bem, vamos passar para o segundo bloco, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutter. E já falei algumas vezes, falo de novo, todo mundo que já tem esse livro, é muito bom. É um livro que você viaja nas parábolas de Jesus, né? Hoje nós temos o capítulo Os Dois Fundamentos. O texto do Evangelho é relativamente pequeno. Depois eu vou citar duas frases do Caibar, e passo a palavra ao Luiz e ao Alan, né? E muitos ensinamentos nesse texto. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, o texto está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Esse é o texto evangélico falando sobre os dois fundamentos. E eu só vou selecionar aqui duas frases agora do Caibar, que eu julguei interessante. A boa crença nasce do estudo, do livre exame, da observação. É a crença ativa, racional, científica. A má crença é passiva, tradicional, hereditária. Aceita os dogmas que lhe são sugeridos, sem consciência, sem análise, sem convicção. Luiz. Eu vou estabelecer um parâmetro entre a crença e a arquitetura, a construção, né? Construção civil. O que o Caibar fala é que nós estamos falando de espiritualidade. Estamos falando de espíritos, estamos falando de mundo imaterial. Então, se nós, que estamos tratando desse assunto, não estudamos as informações que os espíritos já nos trouxeram sobre isso, nós vamos ficar tateando. Existe uma porção de gente que não lê, não quer saber. Aí, quando um espírito fala coisa, ela diz assim: ah, mas o espírito falou. Por quê? Porque no entendimento dela, o espírito, como antigamente os próprios apóstolos confundiam, é como se fosse Deus, veio do alto. Então, você imagina um arquiteto, um construtor, um engenheiro civil, ele vai construir o alicerce, ele vai pegar a melhor pedra, ele vai pegar a melhor argamassa, ele vai preparar o terreno da forma mais sólida que der, para, em cima daquele alicerce, iniciar a sua construção. Somos nós com as coisas espirituais. Se nós não temos esse conhecimento, nós não temos esses recursos para pesar, para decidir, para opinar, para ensinar. Essa lição que eu passei para casa é importantíssima. Por quê? Porque ela mostra ali duas classes: os ouvintes e aqueles que transmitem. É exatamente isso. Quando você conhece, você tem condição de assistir, você tem condição de ensinar, você tem condição de amparar. Por quê? Porque você tem a base, você tem o alicerce, que é a rocha, que aguenta aquilo, qualquer tempestade, porque aquilo lá está fundamentado, está alicerçado. Então, o que o Caibá nos incita aí é exatamente a preparação para a luta. Né? Quando a gente vê aquelas batalhas antigamente, iam com aquelas armaduras, né? E com todo aquele preparo para a luta que ia enfrentar. A nossa luta é contra o mal, né? Então, o bem tem que se fortalecer. O bem não pode ser um bem balançando, um bem fraco, um bem inerte, um bem sem força. Ele tem que ser contundente. Sobre um ataque, ele tem que se manter firme e não pode balançar. Agora, se balança, o que que o mal vai pensar? Sou mais forte. Né? Não é isso? A Cidinha não falou? Que parece que o mal é uma potência. O mal parece uma potência quando nós não nos fortalecemos para encará-lo. Nós, na primeira fase, a gente começa a perceber melhor, mas a gente não pode somente se preparar para perceber. Nós temos que nos preparar para enfrentar, para suportar e para contrabalançar. Esse é o importante. Porque nós passamos a representar para aqueles que nos veem, que nos ouvem, aquelas pessoas que são firmes ou não. O Alan já contou dois exemplos aqui de fila de banco e outras coisas, que ele fez o que ele diz que é para fazer. Isso consolida. Então é nisso que nós temos que pensar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan. Olha, esse assunto dá para gente ir longe, né? Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque a escolha, eu brinco sempre assim, ó. Para tudo na vida nós temos pelo menos duas escolhas. Ou eu vou, não vou, eu faço, não faço, eu pego, não pego, eu levanto, eu fico sentado, ou eu acordo, eu fico dormindo. Para tudo na vida, podem pensar o que vocês quiserem, você tem pelo menos duas opções. Então, quando a gente pensa nesses dois fundamentos, separando o bem e o mal, né? Vamos falar assim, o bem e o mal. E o Geraldo foi muito feliz em salientar estas duas frases. Eu tinha pego elas também, viu, Geraldo? Eu vou me apropriar da sua fala. A boa crença e a má crença. Então, olha só, para você ter uma boa crença e se ligar ao bem, você tem que estudar, fazer um exame livre dos assuntos, observar, ter uma crença ativa, racional, científica, buscar base para o que está pensando, o que está achando. A má crença, ela é passiva, ela é tradicional, se mantém. Não, mas é assim que eu faço há 100 anos. E ela é hereditária. Essa palavra é importante. A gente herda isso. A gente herda mais do que a gente imagina nas falas, nos comportamentos daqueles que a gente convive. Ela aceita os dogmas como lhes são impostos, sem consciência, sem análise, sem convicção. Olha que duas frases que resume esse texto inteiro. Qual é a minha escolha? É que eu estava falando para a Cidinha, qual que é a minha escolha? A minha. Não importa a escolha do outro. Eu não tenho como escolher por ninguém. Eu não tenho como escolher pela minha filha. Eu não tenho como escolher. Todas as escolhas são do outro. O que eu posso é dar ideias, dar sugestões, Até dar, sei lá, se a gente pode dar conselho, acho que é muito já, mas a gente pode dar ideias e sugestões. Acabou. O que a pessoa vai aprender das suas ideias e sugestões é dela. A escolha desses fundamentos ou desses caminhos é de cada um. E a gente os escolhe diariamente, a cada hora, a cada momento, a cada encontro, a cada segundo. Por exemplo, eu estava falando para vocês, antes da gente começar o programa, que meu celular quebrou na quarta-feira. Eu não percebi que ele quebrou. Ele quebrou no sentido de não estar recebendo ligação, de não estar escutando o áudio. Não tá... A hora que eu comecei a perceber que ele estava com alguma dificuldade, eu achei que era uma coisa, que era outra, eu não achei que ele estava com defeito. Eu fui entender que era defeito na quinta-feira. E daí eu falei com o técnico, ele falou: olha, acho que até dá para consertar, mas vai ter que desmontar o telefone, você vai ter que deixar ele aqui. Eu falei: Jesus, a gente é dependente desse negocinho hoje. Como que eu faço para ficar sem isso aqui? Aí eu resolvi comprar outro, que não chegou ainda. Vai chegar amanhã, terça, não sei. E nesse meio tempo, me ligaram, eu não atendi. Me mandaram mensagem, não respondi. Fizeram um monte de coisa. Aí o que acontece? Eu acho que deve ter gente essa hora aqui pensando assim: nosso Alan é um arrogante, orgulhoso, né? Ele não recebe nada. Ele... Mas o que que eu vou fazer? Né? O que que eu vou fazer? Tá desse jeito o aparelho, eu não tenho o que fazer, né? E eu não tenho como resolver mais rápido do que eu estou resolvendo. É isso aí. Então, eu sei o que está acontecendo. Nem todo mundo sabe o que está acontecendo comigo, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente me julgando de lá para cá. Mas veja que não sou eu o errado. Eu estou dando esse exemplo para mostrar isso aí. É a pessoa que está julgando por que que eu não estou fazendo determinada coisa. Sem entender, sem antes tentar achar um outro caminho de comunicação, sem antes tentar falar de outra forma, ela já conclui, julga, sentencia e aplica a sentença, né? Então, eu recebi recados aí de gente assim bem duro. Por que que eu não atendia mais a pessoa? Mas como que eu ia atender, né? Eu não consegui atender, eu ainda não estou conseguindo atender. Então, veja, eu estou contando esse caso para mostrar que o fundamento da paz está em meu coração, não no do outro. O outro, ele vai fazer de tudo para tentar te demover da sua paz. Porque até isso incomoda as pessoas. Agora, eu individualmente sempre pensem assim: temos a escolha de qual fundamento seguir. E se a gente avançar um pouco no estudo do conhecimento, da filosofia e tudo mais, eu vou me ligar a textos, a leituras, a conversas que melhorem ou reforcem os meus fundamentos. Então, se o meu fundamento for da escuridão, eu só vou ver a escuridão. Se o meu fundamento for a busca da luz, a luz vai se fazer brilhar em minha vida. Mas a escolha é individual. É isso aí, Geraldo. Quando eu li essa lição, Os Dois Fundamentos, ontem, eu fiz uma conexão entre essa lição do Caibar e a medicina. A medicina, mais ou menos nos últimos 3 anos, o que ganha força cada vez mais na medicina é a medicina baseada em evidências. Então, precisa ter evidência para que aquilo ganhe corpo de verdade científica, porque funciona. E aí, nesse momento, o Caibar fala: a boa crença nasce do estudo. A crença não pode ser passiva. Já foi época, séculos atrás, em que a crença era imposta. Ou você crê, ou vai ficar ruim para você desse jeito, né? Mas não, hoje, qualquer crença que você tiver tem que ser fruto do estudo, da prece, do bom pensamento, mas do estudo. Você tem que ver que aquilo é uma evidência. Aí você crê. Não pode ser aquela crença cega. Ah, porque o Luiz falou, eu vou acreditar, porque o Alan falou, eu vou acreditar. Eu vou acreditar se eu julgar que isso é bom para mim e para os meus. Então, é uma crença baseada em evidência. Nesse aspecto, parece que a medicina está um passo adiante do comportamento de algumas crenças, porque a medicina ela é baseada em evidências, e a crença nem sempre. A pessoa fala, por que você acredita nisso? Ah, eu acredito. E fica assim. Então, para mim, me chamou muita atenção esse tipo de lição. Geraldo, posso te fazer uma pergunta? Pode, deve. O espiritismo tem bastante evidências? Ah, o espiritismo é repleto de evidências, né? É, basta você estudar e fazer o que você fez, Luiz, o Vadimécum, traçar essas pontes. Quando você estuda, você começa a ver as evidências. Se você não estuda, você está com a capa fechada, você acha bonito, mas não abriu a página ainda para estudar. É, tem muitas evidências, né? Você vê que a história se repete. Sim, as religiões só cresceram porque eu passei para a religião a responsabilidade de contato com Deus. Eu só ia cumprir obrigações, né? Sim. Então, exatamente. Então, todas as áreas você vê que é isso. Quem não se debruça, fica fora. É. Começa a acreditar em dogmas, né? Dogma. Dogma, opinião, fulano falou. A pessoa fica enclausurada no dogma. Aí não sai dali. O Geraldo, eu contei nesse programa no passado. Uma vez, uma médica, ela falou assim para mim, Kardec falou isso. Eu digo, eu não acredito que Kardec falou isso. Onde é que você leu? Aí ela assim, num jornalzinho, não sei o que lá, da IDE. Eu digo também, não acredito que a IDE tenha publicado isso. Me traz. Ela trouxe, eu li, não era nada daquilo. Aí eu disse assim, onde é que você leu isso? Ela assim, não, fulano me falou. Acreditou sem estudar. E ela não teve nem a coragem de dizer para o fulano, pera um pouquinho, o Luiz está questionando, me dá um negócio que você falou. Ela pura e simplesmente ainda me questionou. Então, quem acredita porque ouviu alguém falar, só dá furada. Ô, Geraldo, a Regina Arruda, que ela comentou que ela hoje, com 60 anos, ela consegue olhar para trás e ver quanta besteira ela fez, quantas coisas que ela deu valor à toa e que hoje não faria mais, né? E ela pergunta assim, será que na próxima encarnação lembrarei de agir e fazer diferente? Ló, Regina, eu acho que quando eu chegar no plano espiritual, o pessoal vai falar assim, nossa senhora, Lá, 10 encarnações errando igual, nem para errar diferente você consegue, né? Então, assim, é uma mudança de hábito, ela é muito lenta. O Alan, mas vamos responder para a Regina também dentro da doutrina. Aí é que nascem as intuições. Isso. Entendeu? Na outra encarnação, isso vai aparecer como intuição para ela. Até se assim, nessa vida já mudei, né? Fala assim, ó, não faça isso. E aí ela foi lá e fez. Né? Mas tem que escutar a intuição também, né? Isso. Ela tá rindo aqui, ó. Ela tá rindo aqui. Ah, Regina, mas muito bem, pessoal. São 10 horas e 13 minutos. Né? Agora nós vamos entrar no bloco, no terceiro bloco, bloco de perguntas e respostas. Eu vou novamente repetir aqui a expressão que eu disse na nossa introdução. Quando a gente lê o livro A Gênesis, a gente descobre um outro livro. Está nas entrelinhas, você lê esse outro livro quando você reflete em tudo aquilo que está escrito. E é em cima desse contexto, desse entendimento, é que nós bolamos as perguntas de hoje. Então, essa primeira pergunta, como sempre, eu me dirijo ao Luiz. E essa primeira parte, Luiz, item 7, o Kardec escreve. Chega um momento que o excesso do mal moral torna-se intolerável, faz com que o homem sinta necessidade de mudar de caminho. Uma frase que Kardec colocou. Pergunta a você, Luiz, esse despertar do espírito, essa tomada de consciência do espírito imortal, acontece em alguns momentos da sua evolução. Mas tenta traduzir para a gente o que é esse despertar da consciência. Geraldo, você veja como é interessante isso. Às vezes, as pessoas vão avançando. Aquelas pessoas que têm uma percepção melhor, elas não conseguem concordar e vão se afastando, vão reclamando. Mas essas pessoas que avançam, elas são assim insaciáveis. Elas vão avançando, vão avançando mais. E por que que elas vão avançando? Porque elas percebem que a coletividade está tendo uma tolerância. Mas à medida que elas avançam, aquela coletividade que não tinha uma sensibilidade tão afinada também começa a perceber. Aí também vai para o outro lado, vai se incomodando. Então, à medida que essas coisas imorais vão avançando, ela, sem ela perceber, porque se ela fosse estrategista, ela não fazia isso, sem ela perceber, ela vai começando a, pela gravidade do que ela faz, ela vai começando a fazer com que o maior número de pessoas se apercebam. Aí o volume da oposição vai ficando cada vez maior até que chega um dia que eclode. Aquilo que o Alan falou, a sociedade não pode entornar, como é, controlar o balde. O que é que ela faz? Ela vira o balde. Então, aí esse é o limite onde ou a pessoa ou a sociedade rompe. Chegou no limite que ela não tolera. E aí, então, acaba com aquilo. Por quê? Porque aquilo que eu falei, o bem já nasce conosco. O bem também nasce com a sociedade, em diversos graus. Voltando aos números, né? Tem pessoas que, quando o mal chega no nível 1, ela já percebe. Tem pessoas que só percebem quando chega nos 50. Então, à medida que o mal vai aumentando, ele vai fazendo com que mais pessoas percebam. Até que chega no 25, mais da metade percebeu e acaba com o mal. Entendeu? Esse é o mecanismo divino. Aí o que que acontece? O próprio povo que aprendeu, aprendeu a discernir. E de novo eu repito, por isso que Deus não nos fez perfeitos. Ele nos fez aprender a perfeição. E aí ele construiu a evolução. É isso aí, Geraldo. Ô Luiz, pelo que eu entendi você falar, é como se antes do despertar, vivêssemos numa sonolência envolvida aqui nos atrativos da vida. E quando você desperta, quando você acorda, você entra num estado de vigília, de ser insaciável em busca do bem, é isso mesmo? É exatamente isso. O grau de percepção da coletividade é diferente entre as pessoas. Então, à medida que as pessoas se apercebem, elas vão se afastando. Como o mal vai aumentando, mais pessoas vão se, né? Porque, Geraldo, todos nós somos assim. A gente tolera. Chegou num nível que é intolerável para nós cortamos. Essa intolerância é o grau de percepção que nós temos. Entende? Até que chega naquele, vamos dizer, vamos botar o topo, que é o próprio cara que alimenta isso. Aí ele vai ficar sozinho e vai dizer assim: eu acho que eu estou errado. Passa tudo para o outro lado. Certo, então. É um mecanismo infalível. É só questão de tempo. Muito bem. Já que entendemos o que é o despertar da consciência, pergunto a você. Primeiro eu leio, depois eu faço a pergunta. Esse impulso de renovação é, abre aspas, que é uma frase do Kardec, instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio no bem, sem o efeito de seu livre-arbítrio. Fecha aspas. Então, vou repetir a frase. Destruído pela experiência, compelido a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Aí eu pergunto ao Alan. Alan, como harmonizar numa mesma frase o significado das palavras compelido e livre-arbítrio? Esse despertar um movimento natural ou surge por força de um constrangimento? Ô Geraldo, essa pergunta é interessante, mas ela exige um pouco de contexto, né? O que acontece? Nós temos o livre-arbítrio de buscar a evolução. Nós podemos, devemos e buscamos evoluir. Só que em alguns momentos da nossa vida, a gente fica resistente a evoluir. A gente entra numa zona, podemos chamar de conforto, por pior que ela seja, a gente entra numa zona de estacionamento, assim, a gente para de querer evoluir, por vários motivos. Só que é da natureza que nós todos vamos evoluindo constantemente e até o nível mais alto possível. Então, se a gente ficar por muito tempo estacionado, nós somos compelidos, nós somos obrigados a vivenciar uma experiência que vai nos proporcionar uma oportunidade evolutiva. Aí aplica-se o livre-arbítrio nessa experiência que eu fui compelido a vivenciar, e eu posso aprender ou não aprender, evoluir ou não evoluir, mas eu fui compelido a passar pela experiência. O que eu vou fazer da experiência, quanto eu vou absorver e quanto eu vou aproveitar para me ajudar em meu processo evolutivo, é o meu livre-arbítrio. Mas eu fatalmente precisei passar por aquilo para que eu tivesse uma chance para sair daquele estado estacionado. Então, mais ou menos isso aí. Eu achei interessante, e eu fiz a pergunta, Alan, é assim, a gente percebe que muita coisa é lida sem entender o que está na frase, né? Então, eu fiz essa provocação a você exatamente para que fizesse esse exercício de inteligência e interpretação do texto, né? E obrigado, foi muito bom, realmente, né? Dando sequência aqui, junto ao Luiz, né? No livro está escrito, Luiz, a necessidade obriga a se melhorar moralmente o desejo de ser mais feliz. Entendo que a evolução acontece quando, no hino da alma, se reconhece a necessidade de se melhorar, né? Porque a necessidade obriga a se melhorar. Eu pergunto a você, Luiz, existem espíritos que evoluem sem passar necessariamente por experiências amargas? Ou todos os espíritos aqui encarnados passam por esse mesmo mecanismo da dor? Existem espíritos que não necessitam ou não necessariamente precisam passar por experiências amargas. No começo do programa, o Alan citou o exemplo do pai dele com aquele cidadão, né? Aquele cidadão, tudo que ele quer, ele consegue através do dinheiro. O pai dele é feliz. E aquele cidadão não se conforma. Como é que uma pessoa sem dinheiro pode ser feliz? Então, ele, de uma forma amarga, de uma forma dolorida, ele vai acabar aprendendo que não é o dinheiro que traz a felicidade. Eu contei aqui para vocês um exemplo de uma pessoa de projeção que entrou num processo depressivo, e aí ela me chamou para conversar, fui conversar, e ela falou... Eu consegui tudo o que eu queria. Eu estou com 60 anos, não tem mais o que eu... Né? Tenho tudo o que eu quero. E eu cheguei à conclusão que não é isso que eu quero. Que coisa. Geraldo, a gente tem... É um raciocínio simples. Você pensa assim, eu vou chegar no auge quando eu comprar uma bicicleta. Aí você comprou a bicicleta, e você continua tendo anseios. Aí você, uai! O Alan contou também um outro exemplo de um amigo dele, que foi mostrar o carro que ele comprou e já estava pensando, ai, o outro carro, não sei o que, entendeu? Então, todas as pessoas que alicerçam o seu querer em bens materiais serão fatalmente impelidas à dor. Eu não tenho medo de fazer essa afirmação. Agora, todas as pessoas que alicerçam a sua felicidade no simples, ela vai ser feliz a vida toda. Porque se der uma crise, ela vive de uma forma tão simples que a crise nem atinge. Entendeu? Então, Jesus nos ensinou isso. É só a gente prestar atenção. A Entende? Ele simplicidade, fala né? de semente, ele fala de pintinho. Entende? Se nós entendermos, se nós prestarmos atenção que a felicidade está nas coisas simples, Deus o livre, é a maior possibilidade que a gente tem de passar pela vida sem dor. Mas normalmente a gente passa. É isso Então, aí, Luiz, Geraldo. diante dessa sua resposta, tem espíritos que o processo evolutivo é mais longo e tem outros que o processo evolutivo é mais curto. Não tenha dúvida, é de 1 para 100. De um para cem. Tá certo. Essa era a imagem que nós gostaríamos de fixar mesmo. Muito bem. Agora, o Alan, o Kardec fala uma frase que você, como filósofo, eu acho que eu procurei selecionar bem, eu gosto de pegar, de bater de frente com a Alan. O Kardec falou o seguinte: onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. É certo afirmar isso, Alan? Ô Geraldo, existe uma resposta. Eu já citei ela aqui há poucos programas atrás, da pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Paulo, o apóstolo, o Tarso, ele responde lá no Livro dos Espíritos: o bem é a essência de Deus, o mal é a essência da criatura. Então, partindo desse ponto, e tentando responder a sua pergunta, o bem sempre existe. O mal, às vezes, ele se sobressai porque aquelas pessoas que estão conectadas ao mal esquecem de perceber o bem, que é Deus, que está dentro dela. O maior templo que a gente pode dedicar a Deus é o nosso coração. Agora, se eu não fizer no meu coração a morada de Deus, alguma coisa vai morar ali. E qual que é a essência nossa? Nossa essência não é o mal? Então, se eu não botar Deus no meu coração, o mal vai tomar conta. Eu e o Luiz, a gente dá uns exemplos assim, que a gente vai se misturando. Eu nunca sei se já é meu, é dele, porque a gente já repete esses exemplos, mas são muito ilustrativos. Tudo A gente junto e falava, misturado, né? tudo junto e misturado. A gente falava, não sei se você vai lembrar, Luiz, das praças públicas. As praças públicas, que, por exemplo, você pega a Praça José Bonifácio aqui em Prescaba. Esse parque aí perto de você, aí, dos IPs aí e tal. São lugares maravilhosos. Teve ali uma arborização, um cuidado de calçamento, de bancos e tudo mais. Aí você passa nas praças públicas de qualquer cidade. Quem que está habitando aquela praça pública? Os desocupados, os alcoólatras que vão morar na rua, os pedintes, né? Eu não vou chamar que eles são o mal, mas eles estão muito longe do bem, né? Eles estão muito mais próximos a um comportamento pernicioso, vamos falar assim. Eles ocuparam um espaço vazio. Ocuparam um espaço vazio do bem. Porque se nós, pessoas de bem, saíssemos da frente do computador, da televisão e do celular e fôssemos no fim de semana conviver na praça, fôssemos fazer o coreto receber músicas de bom nível, fôssemos lá comer pipoca com a família, fôssemos lá vivenciar a praça, que era o local de encontro do bem, o mal se apartaria dali. Porque o mal só existe onde não existe o bem. Ou melhor, aonde não se deixa o bem prevalecer. Porque o bem é a essência de Deus. O mal é a essência da criatura. Se na primeira mal-estar que eu passo na praça, eu paro de conviver, se o primeiro que me vem pedir dinheiro, eu já não quero ir mais lá, aquele ambiente vai ser deles, não vai ser mais meu. Não vai ser mais das pessoas de bem. A praça, eu vou fazer até um convite. Quando a gente tiver aí uma proteção maior do bem, do Covid aí, né, que já estamos aí recebendo vacinas e vacinas, a minha já está programada aí para maio, então, quer dizer, daqui a pouco todo mundo já toma vacina, vamos nos encontrar na praça, vamos lá para bater papo, vamos lá para tomar uma garapa, aqui em Piracicaba tem o caldo de cana, a garapa, vamos lá para comer uma pipoca, né? Vamos conviver na praça, vamos conviver nos locais do bem, vamos tomar conta do pedaço, para o mal e cada vez ficando mais fraquinho, ele não ter mais lugar para ficar. É isso aí, Geraldo. Eu entendo. Deixa eu dar mais uma lição para o pessoal fazer em casa. Procurem a música do Chico Buarque de Holanda, O Homem e a Lua. Tá? Estudem essa música. Interessante. Bom, vamos ver, então. E, Alan, e durante a sua fala, me veio à mente assim, por melhor que seja o nosso discurso aqui no programa Visão Espírita, se nós não realizarmos isso na prática, a nossa palavra é vã. Não adianta ter um discurso maravilhoso, saiu da porta aqui, começa a acontecer coisas desagradáveis que foram decorrentes do seu comportamento. Então, além de falar, você precisa fazer o bem. Como o Alan disse, vai na praça, conversa, cria aquele ambiente, coloque ali um ambiente agradável e vai multiplicando isso. Não é ser aquele espírita de gabinete, né? Diga, Luiz. Você lembra aquela parábola das 10 virgens? Sim. As 5 virgens que estavam com azeite sobressalente, é exatamente isso. Aquelas que não tinham azeite sobressalente, dormiram, perderam o noivo. É exatamente isso que nós estamos comentando. Olha, mais um estudante para casa lá. A parábola das 10 virgens. Tá certo. E dando sequência a esse contexto, eu tentei me embrenhar mais ainda. No livro do Kardec, Luiz, está escrito assim: tendo o homem a causa do mal em si mesmo. Fecha aspas. Essa é a frase que Kardec coloca. Tendo o homem a causa do mal em si mesmo. Eu pergunto a você, Luiz, esse mal intrínseco à criatura humana é consequência de um atributo do espírito ou é decorrente do não entendimento do seu destino? Geraldo, quando o Kardec falou isso, não é que o homem foi criado por Deus com o mal em si. Ah, fica bem claro aí. O homem nasceu simples e ignorante. Ao longo das encarnações, o homem foi alimentando vícios, uma série de coisas, que aí ele já nasce numa determinada N encarnação com o mal em si. Ficou claro, né? Claro. Então, doutrinariamente, nós situamos. Compreendido como o homem está dentro de si, aí começa o reverso, né? O reverso que é justamente o fato da educação do espírito. Quando você passa a estudar a doutrina espírita, você começa a descobrir que você tem virtudes e tem vícios. E aí você ouve aquele filósofo que disse assim, conhece a ti mesmo. Você começa a meditar sobre os seus vícios. E aí você adquire consciência de alguma coisa que está em si, porque você foi buscar e você ficou com ela acumulada dentro de si. E isso é uma coisa muito perigosa quando a gente não conhece. Porque nós podemos nos tornar espíritas, mas possuidores desse mal adquirido ao longo do tempo, né? E aí, como foi dito aqui várias vezes, nós somos espelho, nós somos modelo. Então, quando nós começamos a estudar e começamos a entender que nós passamos a ser modelo, não comporta esse modelo com esses vícios do passado. Aí, meu amigo, eu tenho que expurgá-los na marra. Que aí eu tenho, a escolha. Ou eu faço isso ou eu faço isso. Quando você opta por ser um modelo do bem, automaticamente, cada vez que você faz a coisa errada, você... Ai, meu Deus, isso aqui não está legal. Entendeu? Muito bom. Então, aí coloca aquele limite. A gente faz muita coisa que sob o conceito de que é socialmente aceito. Sim. Mas quando nós nos tornamos conscientes de que nós somos olhados e somos copiados, você chega à conclusão de dizer assim, não, pode ser socialmente aceito, mas eu não quero mais para mim. É isso aí, não, Geraldo. Me convém, não me convém. Não me convém. Examinai tudo e retende o bem. Interessante, Luiz, que com essa sua explicação fica mais claro a dinâmica da evolução, né? Como se processa a evolução em cada um de nós, né? Exatamente. Alan, a gente lê no texto assim, de Kardec. Assim sucede com todo o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Kardec escreveu. E eu pergunto a você, Alan, onde estão escritas essas leis divinas? Como identificá-las e como compreendê-las? Meu querido, nós nascemos filhos de quem mesmo? De Deus, né? Deus que nos dá a vida. Sabe aonde está a fonte de tudo isso? Em nosso coração, em nossa mente. A lei divina está gravada em nós desde sempre. Acontece que a gente criou névoas, criou cobertas. Crostas. Nós somos crostas, incrustações igual aquelas cracas, Paulo, que ficam nas pedras do mar, né? A gente foi... O Paulo falava, né, a craca que tinha nele. Acho que era craca, por aí mesmo. E para tirar... Mais ou menos isso. Eu não sei se alguém tentou tirar marisco da pedra. E eu que sou metido a gostar dessas coisas, eu fui caçar lá, fui pescar marisco. Na realidade, você vai com uma espátula e vai raspar a pedra para pegar o marisco. É difícil para burro aquilo lá. Ela gruda, mas gruda com vontade. Imagina camadas e camadas dessas cracas, dessas crostas, escondendo a lei divina. O que é o processo evolutivo? É limpar essas cracas. É fácil? Não, porque eu cortava a mão para tirar elas da pedra. Era difícil. E você tinha que mergulhar para ir lá aonde ela fica. Quer dizer, você tem que mergulhar dentro de você. Buscar dentro de você aquela sujeira que está impregnada, raspar, vai doer, vai machucar, vai ser difícil, mas depois, só bem depois, você vai conseguir fazer um bom banquete com aquela sujeira que você tirou. Depende de muito esforço, depende de bastante dedicação a essa limpeza, né? Mas toda lei moral, toda lei divina está escrita em nossos corações. Para a gente chegar a ela, a gente tem que deixar o coração mais molinho, mais soltinho, tentar nos conectar boas leituras, boas conversas, boas companhias, prática da prece, fazer o bem. Elas começam a gritar nos seus olhos, as leis divinas começam a aparecer em neon piscante, mas é necessário que você... Hoje é LED piscante, não é neon, mas neon é neon revelidade, né? Mas é em LED piscante, elas estão em nosso coração. É só você cavar lá as cracas que elas aparecem, meu amigo Geraldo. Foi por isso que Alta de Souza, em sua mensagem fraterna, fala assim: volve ao teu templo interno abandonado, não é isso? É isso aí. Lá, lá que está o maior templo de todos. Você viu, você prestou atenção? Templo interno abandonado. Nós já recebemos ele pronto. E fechamos as portas. É, é isso aí. É isso mesmo. Luiz, dando sequência. Allan Kardec finaliza o item 9 escrevendo, abre aspas, levanta-se, pois, a questão de saber qual é no homem a fonte da propensão para o mal. Fonte da propensão para o mal. Aí a pergunta que eu faço a você. De onde nascem as más intenções? De onde brotam os gestos tão irresponsáveis? Por que vemos tantas atitudes grosseiras e agressivas na sociedade atual? Geraldo, eu posso te assegurar que não é da maçã lá da serpente. Né? Que quando a igreja apresentou essa da maçã e da serpente, ela colocou fora do homem o problema. Sim. Mas o problema está dentro de nós, como eu respondi na pergunta anterior. Ele foi adquirido e ele precisa ser extirpado através de todo esse exercício que nós acabamos de fazer. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa, porque às vezes as pessoas extremistas, elas fazem assim, não, eu não vou falar sobre o espiritismo, eu não vou pregar o espiritismo enquanto não fizer essa limpeza completa, porque eu sou muito impuro. Não, nada disso. Escada de Jacó. Nós estamos num nível que estamos passando para o nível que está abaixo de nós. E nós aprendemos num nível que está acima de nós. O importante é que todos nós possamos nos imbuir da necessidade de compreender para exemplificar e para ensinar. Então, leiam a liçãozinha que eu passei no primeiro bloco, leiam, reflitam, e vocês vão ver que vocês vão aprender quase que mais do que na hora que ouvir o programa. Porque vocês vão refletir sobre aquilo que está naquela lição. Nós vamos receber um mundo de regeneração. Aí vai ter uma transformação fundamental e violenta. Aqueles espíritos que hoje estão sob o assédio, a influência do mal, nós receberemos como filhos, como netos, como sobrinhos, e vamos ter que educar. E para educar, nós precisamos conhecer. Então, quando nós os remetemos para o estudo, hoje, nós estamos dizendo assim, que amanhã, quando você reencarnar, você já vai ter uma sementinha para continuar a estudar, para poder ensinar. O trabalho vai ser violento e vai ser grandioso, mas não vai ser moleza para nós. Vai ser muito duro e muito sacrificante no sentido de que nós precisamos nos preparar, porque senão essa regeneração vai demorar muito mais do que está sendo provas e expiações. É isso aí, Geraldo. Essa sua resposta me lembrou uma frase do livro Boa Nova, quando Jesus se dirige a Pedro dizendo: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Essa é a fragilidade moral que faz com que ele se apresente violento, agressivo, né? É a fragilidade. Isso não é força, isso é fragilidade, né? Muito bem, dando sequência, eu pergunto ao Allan. No item 10, Allan, lemos o que Kardec escreve. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, fecha aspas. Então, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve. Alan, o que é instinto? O que é inteligência? Inteligência, uma resposta direta, é a capacidade de resolver um problema novo. O instinto é a espiritualidade, junto com a nossa experiência, nos auxiliando a resolver problemas novos. Então, quando eu... Sabe aquela coisa assim, nossa, estou com um cheiro aqui, que esse negócio não está bom. Eu não sei, alguma coisa está me falando para eu não fazer isso. Eu não sei por quê que alguma coisa... Eu brinco assim, tem um barulho de trem aqui na cabeça falando, não faz, não fala, não faz daquela forma. Daí você vai lá e faz. O que acontece? Você não escutou o seu instinto. O dia que eu consegui desenvolver a inteligência suficientemente para eu resolver todos os problemas que se apresentaram na minha vida, esse instinto, ele para de ser necessário, porque quando a gente pega instinto, vamos pegar um instinto animal, é mais fácil de entender assim. Como que você sabe, um cachorro que nasceu no meio da rua, como que ele sabe atravessar a rua? Ele é inteligente? Daí ele desenvolveu um instinto que, através de umas 10 freadas de carro em cima dele, ele fala assim, aqueles negócios violentos lá que vai me matar se eu não... Ele vai desenvolvendo um instinto. Instinto é a voz de Deus. Enquanto a gente não consegue agir sozinho, o instinto nos auxilia. Enquanto a gente não consegue, seria a voz de Deus em nós. A gente chama a voz de Deus, mas é de um espírito amigo, de um espírito protetor, é de um espírito que quer nos conduzir, nos ajudar ali na vida. Ele está ali falando para nós. Quando a inteligência for suficientemente desenvolvida, eu já estou alinhado com uma sabedoria que eu não preciso mais daquela proteção. Sabe? O instinto é quando o espírito ele pega na nossa mão e vai nos ajudando. Quando eu consigo, por minha conta, já dar conta de tudo aquilo na vida, eu já não preciso mais disso aí. Deu para ficar claro isso aqui? É uma resposta. O instinto, ele é mecânico ou ele é pensado? É mecânico. Não tem pensamento no instinto. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu não tenho ideia no instinto. O animal tem inteligência? Não. Ele tem ele é protegido instintivamente por ação e reação. A inteligência é uma conclusão, é pensamento. Eu evoluí. Eu penso e não faço. É uma atitude elaborada. Elaborada. Isso. É mais elaborado que o instinto. Aliás, o Geraldo, aliás, não lembro aonde que é, mas diz que entre o instinto e a razão, você tem que seguir o instinto. Porque o instinto é experiência vivida. Aquilo é fatal. Aquilo é verdade. Nossa, a razão é uma frase forte, hein, Luiz? É forte, mas é isso mesmo. Entre o instinto e a razão, segue o instinto. Eu vou achar e me comprometo a trazer segunda-feira. Por quê? Por exemplo, você controla o batimento cardíaco? Não. Ele se tornou automático ao longo do processo evolutivo. Entendeu? Então, as nossas vísceras estão todas lá, sendo comandadas lá no timo, né? Mas ela funciona automaticamente. E a mente tem consciência. A mente só interfere com emoção. A mente, através do controle da emoção, ela facilita ou desfavorece isso. Por exemplo, o batimento cardíaco, quando acelera, em função de um medo, de uma... Entendeu? E é tudo instintivo. Sim. Quando eu controlar a razão, quando eu controlar a emoção, eu vou passar a contribuir melhor com aquilo que é instintivo em mim. Você não vai reagir de pronto. Você não vai reagir de pronto. Isso, exatamente. Você vai reagir com sabedoria. Isso, exatamente. Por exemplo, é como eu exemplifiquei. Você fica emocionado o batimento cardíaco, às vezes você sente uma friagem, Começa a entendeu? produzir Então, a são adrenalina. reações, adrenalina, né? A dopamina, lá como é os nomes, agora esqueci. Noradrenalina, Dora, dopamina. isso. Então, esses hormônios interferem em função da sua emoção, da sua reação. A partir do momento que o Geraldo, teve um fato quando eu operei do coração que a minha esposa só falou para mim 3 anos depois. Nossa. Mas ela lá na, no, no, naquele momento que a enfermeira sobe, mede a pressão, aquela coisa toda. Então a enfermeira mediu a pressão, ela assim, com quanto tá? A enfermeira, 12 por 8. Ela ficou, só foi me falar depois de 3 anos. Ela ficou abismada. Mas por quê? Porque a minha cabeça estava preparada para aquilo. Entende? Então, teve controle sobre as minhas emoções para me oferecer aquela cirurgia. Entendeu? É isso aí. O Geraldo, deixa eu Diga. só comentar aqui. O Francisco ele pergunta assim, mas Alan, muitas vezes a mendicância não é somente culpa da pessoa, muitas vezes é levada a isso, não é? Né? Olha, Francisco, eu lógico que eu estava dando exemplo da praça, eu não estou ali resolvendo o problema de todos os espíritos envolvidos ali. O que eu quis dar uma simbologia. A praça é frequentada hoje por pessoas que estão mais ligadas ao mal do que ao bem. É isso aí. A mendicância é uma escolha do espírito. A mesma forma que uma é levada à mendicância, no mesmo fato, o outro é levado à riqueza. Ele vai com a mesma dificuldade que um foi levado a mendigar, o outro foi levado a trabalhar o dobro. Então, é sempre uma escolha do espírito esse comportamento. É lógico que tem um problema social enorme envolvido nisso. A gente vai ter processo de educação, meio que social que nasceu, valores. Né? O mendigo, muitas vezes, ele abandonou todos os valores da vida e foi ali pedir. Né? Eu não estou falando que está certo ou que está errado, mas é uma escolha do espírito esse comportamento. Em algum momento, ele escolheu essa atitude. E eu quero aproveitar para dar um pitaco no momento que nós estamos vivendo. Eu passo na Caixa Econômica e pego aquelas notinhas de dois. Por quê? Porque hoje nos semáforos multiplicaram-se os pedintes. E hoje você não pode pensar no aspecto de esmola. Você tem que raciocinar que a grande maioria está pedindo por necessidade. É isso, porque o governo não consegue mais atender pelo volume que tem de necessidade. É isso É aí. verdade. Muito bem. Luiz, a última pergunta que eu faço a você, depois eu faço a última ao Alan. Como você mesmo disse, Luiz, nós estamos vivendo uma transição, passando de um mundo de provas e expiações, e pouco mais na frente seremos um mundo de regeneração. Nesse mundo de provas e expiações, ainda prevalece o mal. Existe o bem, mas ainda prevalece o mal. No mundo de regeneração, vai prevalecer o bem. Existe o mal, mas prevalece o bem. Então, são dois cenários diferentes. Aí eu faço a pergunta a você, Luiz. As nossas necessidades de agora, nesse mundo de provas e expiações, serão as mesmas necessidades que teremos no futuro próximo, quando o nosso lar terreno alcançar o status de mundo de regeneração? Ou seja, as minhas necessidades materiais e morais de agora serão as mesmas necessidades materiais e morais no mundo de regeneração? Ô Geraldo, você ouve muito nos livros espíritas, isso é uma das frases mais comuns que existem. Existem duas que são comunsíssimas, né? A natureza não dá saltos, né? Então, a natureza não dá saltos. Isso aí é muito comum nos livros espíritas. E nós não vamos pura e simplesmente migrar assim, como a partir de agora é assim. Isso aí é um crescendo, né? E outra coisa, não existirá só essa condição. vai existir essa condição e vai existir também aquela condição de provas e expiações daqueles que precisam passar por tal, né? Mas eu diria o seguinte, a nossa necessidade nesse mundo de regeneração vai ser muito mais de nos prepararmos, de espiritualização, de compreensão, de conhecimento, de amadurecimento, porque nós seremos utilizados... A coisa muito clara hoje, por exemplo, divulgando as coisas boas, você tem 1 milhão de pessoas. No mundo de prova, de regeneração, você vai ter que ter 100 milhões. Porque o número de necessitados que você vai ter que assistir diretamente vão se ampliar em muito. Hoje, nós temos os necessitados, aí como eu estava falando há pouco, nas praças, nos centros, no, nas áreas sociais, amanhã eles vão estar dentro da nossa casa. Estarão dentro dos nossos lares. Hoje estão nascendo aqueles espíritos mais elevados para ajudar nesse processo. Eles serão pais ou avós de espíritos muito necessitados que virão para dentro do nosso lar, como Kardec propôs, de nós pegarmos lá na prisão, cada um pega um marginal desse, traz para dentro de casa para regenerar. Com a vantagem, né? Vai estar num corpo novo, passado esquecido, aí nós vamos poder começar do zero. Mas sem sombra de dúvidas, eu diria, o que nós precisamos fazer no momento é estudar. Nós precisamos estudar mais do que da esmola, da bens materiais. Porque muito esse bom, vai isso. Ser o capital do futuro. O capital do futuro, muito bom. Se isso no tesouro que a traça não rói, vai ser o capital do futuro. Para finalizar, eu pergunto ao Alan. O Luiz fez toda a base no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E se hoje, Alan, nós perguntarmos a um psicólogo, a um médico, a um professor, o que é bom e necessário, eles vão discorrer todo um perfil do que é bom e necessário hoje. Esse bom e necessário do mundo de regeneração vai ser muito diferente do bom e necessário do mundo de provas e expiações? Sei lá, Geraldo. O dia que eu estiver lá, eu conto para você. Mas eu imagino... Psicográfico. Que... como eu não, ainda não tenho essa capacidade de ver o futuro, né? eu imagino o seguinte, que o bom e necessário hoje... tentando usar uma analogia, né? O bom e necessário hoje que a gente busca... Bom, peraí. Vamos dar mais um passo atrás. Cada pessoa no mundo tem um tipo de necessidade e um tipo de achar o que é bom e necessário para ela, né? Se você pegar lá o agricultor que mora no campo lá, quando ele planta, a chuva para ele é boa e necessária. Quando ele quer colher, a chuva não é boa e necessária, porque vai atrapalhar a colheita. Mas e se for invertido, então? Se não chover quando ele plantar e daí chover quando ele vai colher? E deu problema para ele. A chuva e não foi boa e não veio na hora que ele precisava. A necessidade dele foi invertida. Então, é muito relativo o que é bom e necessário para a gente. Mas acredito eu que quanto mais a gente evolui, né, quanto mais a gente vai passando por esse processo de evolução, diferente vai sendo para nós o que é bom e o que é necessário. Por exemplo, a Vera aqui, Luiz, ó, pergunta: estamos no mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Quanto tempo você acredita que entraremos ao novo mundo? A pergunta é para o Luiz. Quanto tempo, Luiz? Quanto tempo demorou para a gente entrar no provas e expiações? Ave Maria, milhões de anos, né? Então, eu vou chutar, uns 2 mil anos né, da vinda do Cristo, era mais primitivo. Mas é importante é o seguinte, isso aí não é um marco divisório. Isso é um crescendo. Não é uma ciência matemática, né? Isso. Na virada eu diria ano, que nós já estamos na regeneração. Alguns espíritos, né? Outros ainda estão primitivos. Sim, né? Sim. Isso é um processo muito individual, Vera, viu, Vera? É muito de cada um. Não é assim, ó. Na virada desse ano, quando der meia-noite, nós vamos entrar no mundo de regeneração. 10, 9, 8, regeneração. Não, não vai ser desse jeito. O Alan, é fácil. É. Nós não temos lá tribos no Amazonas que ainda comem carne humana? Tem. Tem? E nós não temos pessoas lá na Europa que estão vivendo aí no mais bem bom aí, são espíritos elevadíssimos e são... É isso aí. Em cada região... Marte, né? Então, em cada região, em cada coisa, o processo já está se realizando. Só que é um processo lento que vai discorrer ao longo de muito gradual e diferente em várias regiões. Acho que o Luiz quis dizer assim, a gente não sabe quando vai ficar exatamente assim, mas a gente já está começando o processo de regeneração. Já né? estamos, mas já parte já entrou. Interessante. E nós não precisamos ter preocupação. Muita gente diz assim: não sei se eu vou estar. Vai estar todo mundo. Não vai faltar ninguém. Exatamente. Vai ser segregado uma turminha aí que está, né, tá persistindo e vai deixar de. E vai deixar de influenciar. Vai fazer uma viagenzinha para. Né? Para Vênus, essas coisas assim. Pessoal, 11 horas e 1 minuto, quase 2 minutos. O tempo passa aqui na nossa esfera e o programa tem que acabar. Não! Hoje. Não? Não esqueçam de estudar. Né? Luiz, Geraldo, você lembra você lembra qual é a lição que você tem que estudar em casa essa semana? Anotou aí? É para você também. Fonte Viva, capítulo 68. Fonte Viva 68, a parábola das 10 virgens. É isso aí, todo mundo estudando. Isso aí, um abraço para todo mundo. E essa semana, amanhã, eu devo estar em Santa Bárbara do Oeste, no Caminho do Progresso, presencialmente. Mas antes eu passo na polícia do rodoviário para ver como é que vai ser a minha volta. Se tiver volta, eu vou. Se não tiver volta, a Bel mesmo faz a palestra lá. Mas tudo indica que eu estarei lá amanhã no Caminho de Progresso, tá? Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Alan, suas últimas palavras. Olha, ficaram algumas perguntas para trás, começa da nossa filiada aí, a Ive. Se acha que vão surgir novos missionários nesse período de transformação do planeta? Ô, Ive, missionário tem sempre em todo lugar. Eles missionário é aquela pessoa que você encontra na rua e ele te fala uma palavra que vira para você uma transformação de vida. Né? É só a gente ficar conectado com Deus que nós somos as ferramentas de Deus de implantação de amor na Terra. Cada um é ferramenta de Deus. Missionário somos todos nós em todos os momentos, viu, Ive? Posso falar mais uma coisinha? Pode? Deixa, Geraldo. Tem muito mais Chico Xavier do que a gente pensa, só não ficou famoso. Sim, isso aí, verdade. Isso aí. Tem muitos missionários que estão na obscuridade, né? Eles falam para nós em cada encontro. Às vezes, uma pessoa simples, dá cada lição de vida, a gente aprende só a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Uma ótima semana a todos. Até domingo que vem. O papo é tão gostoso que dá vontade de continuar, né? Mas agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.